Pode crer, três pilares e as sete canarim de madrugada, só os loucos, tudo louco é nós. Só consigo pensar quando a mente tá na brisa. Rima sem motivo, isso não me incentiva. Supera as críticas, chuto o balde com o pé esquerdo, soltando as letras, alivinhando o meu desespero. Mando no estilo lento e agressivo. O rap me ajuda a expressar aquilo que sinto. O meu objetivo eu conquisto e digo. O que eu gosto mesmo é de rimar com os meus amigos. Estou a pampa, continuo o momento, mostrando, superando os meus problemas e me desenvolvendo. No mic, eu tiro meu sustento, então vai vendo. Esses pilares por aqui surpreendendo, mostrando, representando, merecendo o respeito. 67 canarim, mas cima de coração não tem nada a ver com Didim. Se liga, JP, a banca age, representa. Mas se compromete com o rap, não tem 8 nem 80. Meu flow está à mercê, mas não está à venda. É nóis. Se liga no refrão, é nóis. Here we go, cooking and smoking shit, but don't confuse. Drilling all this shit, reis da praça, três pilares, já é igual tudo dele. Raiva I'm sick of this shit. What? Motherfuckers wanna talking about it. What we do, where we going, man? I'm fucking around. It hates the praça we are. I think our kids we are. Bullying on the road. We don't go that far. But we still is smoking, drinking, and still fucking and spitting. Living on the streets, alcoholic and feeling. Bacardi and Patron. Whiskey and Chandon. Sometimes I'm confused. This is the bottom of my home. But don't get me wrong. And you're missing, understood. I am not a Nicky, I ain't talking for all my hood. At the highest speed, it's like the Rocky Riders. Not like high steel, like white on the ride. I am like this at 21, imagine 28. I pray every day to know when I cover donate. Black label, aka J-A-Y-2-D-B. Crazy ass, I'm on the fucker living in the heat. Burning myself when I trip it straight into the sun. Gathering my powers like a Superman and Molly to Zion. It's like, ooh, damn. I ain't drunking as a motherfucker can be. Here we go, drinking and smoking shit, but don't confuse. Drilling all this shit, reis da praça, três pilares, já é igual tudo dele. But this. Mente inteligente, brincadeira instantânea. Disciplina puro da rua, suja e insana. Se tromba o duelo, chocoloco frente a frente. Ideias sonoras do flow sai, consequentemente. Diferentes habituais, das rimas mais legais. Entrar jogadas no mundo dos idiotas paranormais. Ativar o cérebro com comprimido gadernal. Anormal o indivíduo que se acha o pica-pau. Foi sem querer, querendo, grande herói meu já dizia. Pode crer, eu relembro. Chance das antigas, hein? O rap de última, uma caixinha de surpresa. Pegando o prato cheio de rima que tá na mesa. Chegando no final, comendo o resto do bolo. Manda uma breja lá, e aí por também um bolovo. Três pilares, 67, canarinho e JP. Mais forte que a Liga da Justiça, somos nós MCs. Yeah! Mixtape 2007. Três pilares, mixtape 2007. Here we go, drinking and smoking shit, but don't confuse. Drilling all this shit, reis da praça, três pilares, já é igual tudo bem. Living this. A mente limpa, sempre existe algum assunto. Confuso no meio de tanto tumulto. Versátil, lento, a função de elementos. Me derivo em meio aos pensamentos. Cavalo maneiro voltado o dia inteiro. A porcentagem que meio que eu aconselho. Vacilão, tentar ao menos pensar um pouco. Pra que ficar viajando no mundo feito louco? Fazer o que? Dizer o pra quê? O legal é mesmo fazer acontecer. O mundo se diferencia, entre em sintonia. Até que é legal entrar em pura harmonia. A visão funciona como um apagar da chama. Uma lesão que sempre me apaixona, sempre me acompanha nos momentos mais difíceis. Sou como os fogos de artifício. Here we go. smoking shit. But don't confuse in all this shit. Reis da praça, três pilares, já é vai tudo dele. Vai pra desse. Totalmente embriagado. Olha o estado dele. Rapaz, tu bebeste demais, foi? Bebendo é umas rosas e gostou pra baú. Se eu pudesse, eu matava mil. Mas o que, rapaz? Cachaça, cerveja. Mata então um delegado, se ele for buzinho. Bala se f***.